aí, Joe? Que a quebrada tá de boa por enquanto, mas na humildade é nós que zoa. Malandragem sempre à toa, nesse fidão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quer é ver cair de novo, meu irmão. Só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, tamo aí. Onde nego pega fama de se tocar, moleque, mas vagabundo, malandro. Conheço um pouco disso, é na fumaça ou na farofa. Diz qual é seu compromisso, então deixa pra lá, mas dá um, dois. As conversas vem depois, não acredita, curte aí. Tipo assim, moleque, mas de potoca por potoca, muito chumbo rola. A mãe que chora, as puta gosta, então sai fora, não demora. Que a quebrada cobra falha, é madrugada, na calada, não dá nada. É fazer o quê? Se apertar o perequedê, pode correr, mas os malucos vai dizer. No mudão desse tamanho, tô ficou que foi pequeno. É, mas não tem como fugir, já acostumei com isso aqui. Sou descendente do cerrado, maloqueiro, mal causado, é nóis. Já ouvi, foi muito esse dizer. Chumbo que se troca não dói, mas tem que ser, mas tem que ser. Um tiroteio a bala soa, e vive mais quem tá de boa. E pros dois lados o nego voa, bunda de mosca morre à toa. Um tiroteio a bala soa, e vive mais quem tá de boa. E pros dois lados o nego voa, bunda de mosca morre à toa. Poder sair, poder curtir, um frevo pra nós aqui. Os pinga ruim não cola, fica aí com seu fininho, pra se queimar daqui pra ali. Nada contra esses bagulho aí, mas já se foi meu tempo. Pode crer, tiozinho, vou me sair, porque os cabritos aqui pode subir. Zum, zum. Não te falei, essa peca sai do meio. Corre, corre, simbora, sai fora na história. Não tá nem aí pra quem que é. Se é louco ou se não é, minha parte eu sei quem é. Tipo vozinha falador, eu sei quem é. Tira os olhos, seu zoião, mas não tem vez pra tu não. Eu tô na fé, tô vivão, sabadão. Esperto no parangolê, tem que ser. É só levando chicotada pra prender, sem ter como defender. Os molequinhos já somou, as vagabundas sobrou. Daquele jeito se fã, mas quem sabe do amanhã. Já tá acabando, ó, graças a Deus não tô só. Vou me saindo, vou zum, zum. Mas só pra nós aqui, zum, zum. No tiroteio a bala zoa, Joe, zum, zum. Mas seu amigo cospe chumbo, é? Zum, zum. Eu tô na feza. No tiroteio a bala zoa, zoa. E vive mais quem tá de boa, boa. E pros dois lados o nego voa, boa. Bunda de mosca morre à toa. No tiroteio a bala zoa, e vive mais quem tá de boa, boa. E pros dois lados o nego voa, boa. Bunda de mosca morre à toa.